De sempre estar longe, sonhando quer voltar outra vez. Levou esperanças na bagagem, fez noites da solidão. Dos seus dias fez coragem, do trabalho fez seu pão. Criou raízes nos filhos e reinventou o seu espaço. Mas a terra é sempre a terra, à espera do seu abraço. Um abraço português, estás tu, estou eu, está à tua espera. Com desejos e saudades de ficar juntos outra vez. Um abraço português, estás tu, estou eu, há quem me dera. Se quiserem, aqui estou, aproveitem que até dou um abraço a vocês. Se queres falar, falemos então dos amigos que ainda lá estão, dos velhotes que à hora da ceia te recordam em seu coração, dos teus desejos sempre adiados, do regresso pensado em vão, de um abraço bem apertado que corta a separação. Um abraço português, estás tu, dou eu, está à tua espera, com desejos e saudades de ficarem juntos outra vez. Um abraço português, estás tu, dou eu, ai quem me dera. Se quiserem, aqui estou, aproveitem que até dou um abraço a vocês. Um abraço português, estás tu, estou eu, está à tua espera, com desejos e saudades de ficarem juntos outra vez. Um abraço português, estás tu, estou eu, ai quem me dera. Se quiserem, aqui estou, aproveitem que até dou um abraço a vocês. Com desejos e saudades de ficarem juntos outra vez. Um abraço português, estás tu, dou eu, há quem me dera. Se quiserem, aqui estou, aproveitem que até dou um abraço a vocês. Canal 2. Nascer, viu também nascer Lisboa. O rio nos viu nascer, viu também nascer Lisboa. Sou português, tenho avó, o bom sangue não perdoa. E como qualquer de nós, embarco mesmo sem querer. E o rio que nos viu nascer, viu também nascer Lisboa. Partir, mas sem saber quando, e sem destino marcar. A vida vai-se passando, e o que era amar resultou-se, e agora é como se fosse um barco mal encalhado. Partir, mas sem saber quando, e sem destino marcado. O Tejo faz-nos partir, Lisboa faz-nos voltar. O Tejo faz-nos partir, Lisboa faz-nos voltar. As marés sempre a seguir, as rotas do Oriente. Tantas terras, tanta gente, mais o apelo do mar. O Tejo faz-nos partir, Lisboa faz-nos voltar. O Tejo faz-nos partir, Lisboa faz-nos voltar. Voltar, mas sem saber quando, e sem destino marcar. A vida vai-se passando, e o que era amar resultou-se, e agora é como se fosse um barco mal encalhado. Partir, mas sem saber quando, e sem destino marcado. beijo na marcha marcador. Num passo alegre por voltar, na outra margem sou feliz, invoco a terra, canto em flor, um mal olhado por Lisboa, rio da sol. Maus caminhos, linha entre a dúvida e desejo, pão tão difícil, incerteza amanhã. Vapor da madrugada, a minha estrada vai pro sul, dá-me um abraço bem cantado, volto pro fundo do olhar, meiga paixão ao sol dos teus, rubra baboila fugiria, encontro certo no trigal, nada me prende, vou-me embora. Minha estrada vai pro sul, dá um abraço de encantar, volto pro fundo do olhar, meiga paixão ao som dos teus. Encontro certo no trigal, nada me prende, vou-me embora, vou pro sul. Canal 2, Antena. Bye. outras vidas para além de nós. Ilusão de ti e tudo há de ser.

entre ferros e centauros. Plutão é branco e ponto de paragem na viagem pelo céu. A cabine central emitiu o sinal. O ecrã do radar, tudo indica normal. Thank you.